Tá gravando. Vamos lá. Tá. Um, dois, três e. Tararam. Tararam. Tararam. Tararam. Tararam. Tá. Perfeito. Não tá. Bom, estamos de volta, surpreendentemente, agora com o puxadinho do podcast, agora, para falar de dois. Um serviço e um produto, ou um produto e um serviço, uma rede social e um serviço. Trazendo aqui a Helene. Oiê! Tudo bem? Tudo? Zambo seguirá aqui, nosso já eternizado comentarista. E o Thiago está de volta aqui para conversar com a gente. Vamos falar então, Helene, da tua escolha de serviço primeiro. Serviço WordPress, no caso. Tá, ele é uma evolução do B2, posso chamar de B2. O Zambo deve conhecer bem, ou não. É um sistema de gerência de conteúdo, né, na web, ele é escrito em PHP e corrido em MySQL. Foi desenvolvido para criação de blogs. A licença dele é em código aberto e foi criado em 2003. No caso, o desenvolvimento dele é liderado pelo Ryan Boring e o Matt Mullenweg, que eu não sei falar. E no caso, tem a colaboração da comunidade, né, para desenvolver. O WordPress, portanto, é uma ferramenta, a grosso modo, de publicação de blog, né? Mas ele pode ser. Foi desenvolvido para isso, mas né? Mas ele pode ser usado, quer dizer, o WordPress, por exemplo, ele é possível de gerenciar sites que não necessariamente têm a cara de blog. Sim, ele é um dos melhores. Ele é muito flexível. Com certeza, ele foi desenvolvido para isso, mas em função de vários plugins que pode ser colocado da linguagem, que ele gera XML, XHTML, CSS, ele acaba sendo hoje, assim, sendo muito utilizado para como se fosse um site, assim, não só para isso, né? E em termos de... tem o WordPress.org e o WordPress.com, correto? Certo. Por isso. Qual é a diferença dos dois? Bom, o .org, ele é um site da ferramenta, onde tu entra para... faz download da ferramenta, interage em fóruns, faz download de plugins, entre diversas outras coisas. Basicamente isso, é o site da ferramenta. E aí é pago? Não, wordpress.org não. Não, né? O WordPress é, tipo, é free. O .com é uma ferramenta tipo Blogger. Tu entra, faz um cadastro de usuário, cria lá um, por exemplo, zambo.wordpress.com. Ali tu não pode modificar quase nada da ferramenta, a não ser que tu pague. Eles vão fazer, fazem instalação pra ti, te dão um link ali com a tua URL e a partir daquilo tem o teu blog. Basicão. Acho que não pode mudar nem o layout dele, a não ser que pague. Tá. Helene, o que mais tu trouxe do WordPress? As versões, né, da 1.0, no caso, acho que é a situação mais interessante depois disso, de várias evoluções, na versão 2.0, que teve os plugins, o aperfeiçoamento dos plugins, em 2007, ainda esse ano em janeiro, foi lançada a última versão, que é o 2.1, e teve uma falha de segurança, que quem utilizava o AdSense foi alvo de um ataque com, não sei como chama, exploit? Do WordPress, que daí introduziam um código em forma de backdoor em vários downloads do WordPress e tá, o que acontece? Provavelmente complica a vida. Tá, enfim. E aí essa falha foi corrigida na versão 2.1.2, né? Ela saiu pouquíssimo tempo depois, foi. Viram a falha. E aí eles passaram para todos os usuários que tinham para fazer a atualização, né? O WordPress chega depois, um pouquinho depois daquela primeira onda de moda dos blogs e tudo mais, e que o Blogger, entre outras ferramentas, foi responsável um pouco por isso, né? Tu usa o WordPress, tu usa o Blogger, já usaste? Pois é. Comecei usando o Blogger, uso muito Blogger. O WordPress, na verdade, uso como comunidade. Meu login é só para comentar nos outros blogs e tal. Certo. Mas o WordPress, ele evoluiu muito rápido, né? Ele oferece muitas ferramentas que o Blogger demorou muito para evoluir e ainda assim não chega aos pés. É justamente pelo fato de ser aberto, de qualquer um poder desenvolver um plugin ou até alguém mais geek ali, querer mexer na estrutura básica e querer fazer alguma coisa nova. Uhum. É possível. O mais fantástico é essa história dos plugins, né? De tu poder baixar plugins para exibição de imagem, para gerenciamento de e-commerce, ou enfim, outras funcionalidades que ele tem. E tu consegue ter um site de grandes proporções, dimensões, enfim, para fazer absolutamente quase tudo. Então, fica a dica aí para quem quiser, stylecrunch.com, que é um site que agrega vários sites que são feitos só em WordPress. E é realmente impressionante que as pessoas conseguem fazer com essa ferramenta, assim. E claro, né, além das funcionalidades que a gente sabe de ser fácil de atualizar, de tu ter um controle de audiência bem legal, porque ele é integrado com o Google Analytics, inclusive. É, tem plugins que... É integrável, né? Não é integrado automaticamente. Ele é integrável. Ele tem uma tela ali que tu consegue ver só o número de acesso, mas não é detalhado como Analytics, mas ele tem a possibilidade de integração, sim. E o Style Crunch é STYLECRUNCH. É Crunch do chocolate aqui. Crunch do chocolate. No concurso de soletragem aqui. Soletrando. Essa semana eu tava pesquisando bastante, assim, algumas possibilidades, por exemplo, no WordPress, e eu achei alguns templates prontos. Com estilo newspaper ou magazines, assim. Bem legal, assim, galera fazendo circular vídeo, por exemplo, uma página inicial com cara de portal, totalmente. Não tem como dizer que era uma cara de blog aqui. Então, tá, possibilidades. Eu poderia dizer assim, né, vamos falar um pouco, nós estamos falando de consumidor também aqui, se esse é um serviço que tem essas características, eu poderia dizer que o WordPress está para o Facebook em termos de público e postura diante da ferramenta, como o Blogger está para o Orkut. Eu consigo pensar assim, por exemplo, qual seria o público do WordPress? Um público muito mais voltado pro blog mais profissional, ou cara com maior conhecimento técnico, ou então, em relação ao Blogger, porque isso é mais simples, o cara que publica ali é mais... Acho que não quer dizer. Eu acho que desde que teve a versão, né, do WordPress em português, facilitou muito. Acho que antes, quando era em inglês, realmente podia estar mais para um Facebook, mas depois que teve a versão em português, assim, acho que facilitou. Mas eu acho que as duas coisas se equiparam. É. Eu acho que, por exemplo, o Facebook e o WordPress são mais evoluídos do que Orkut e Blogger. Isso eu acho que sem dúvida. Não, então, acho que elas estariam no mesmo pacote, assim, eu acho, se a gente fosse... Eu acho que o Blogger, de uns tempos para cá, ele evoluiu bastante também. Só que... Talvez seja outro perfil, realmente. Talvez não. É outro perfil. Só que também tem muita gente postando bem, postando sobre diversos assuntos extremamente interessantes no Blogger. E assim como tem gente postando besteira nada a ver no WordPress.com. Ah, não, nem digo em termos de conteúdo. Tô fazendo mesmo em uso da ferramenta, né? Ah, também não quer dizer. O WordPress.com é extremamente simples. Um amigo meu que não lida com blog, por exemplo, ele queria fazer um blog, ia fazendo Blogger. Eu incentivei ele a fazer no WordPress.com. Bah, ele achou a ferramenta tranquila. Ele reclamou um pouquinho, assim, bah, é difícil, assim. Porque, justamente porque ele estava acostumado com a interface de Blogger. Eu, não, cara, tu vai ver que com 3 dias usando isso daí, tu vai ver que é muito mais fácil que o Blogger. E realmente, ele mudou a opinião dele pouquíssimo tempo depois. É, eu tenho uma experiência com os dois e inicialmente, mas claro, não, eu não tenho perfil de ficar debulhando os códigos tanto assim, mas e conversando um pouco até com o Daniel, professor aqui do curso, o WordPress parece se preocupar um pouquinho mais com segurança, assim, nem tudo tu consegue embedar ali com a facilidade que tu embeda no Blogger. Tu pega qualquer serviço de slideshare da vida ali, pum. Só vira Frankenstein também o negócio, né? Claro. O meu tem o layout pensado, tá? Coloco porcarias, mas são bonitinhos. Falando nisso aí de segurança, atualmente está rolando um buzz assim, em cima do WordPress, que saiu a versão 2.0.3. E essa versão, ela coleta dados do usuário para enviar para, enfim, para montar um banco de informações sobre usuários. Qualquer coisa faça, que o WordPress não fazia. Aí começaram a fazer, está rolando um buzz, a galera não quer atualizar de jeito nenhum. Tem gente que atualiza, tem gente que não atualiza. Tá, uma galera brigando com o pessoal do... Mas tem exemplo maior de serviço que coleta informação do que o Google? Não tem, né, cara? Então, eu acho meio bobagem. Não, é que o Google sempre fez isso. Então, os e-mails, cara, estão abertos. Tá ali, então... tendo coleta de informações, não é? É que o Google sempre fez isso. Agora, o WordPress... Ou fazia e não era divulgado. É, né? Não também. Tem como saber. Não, o WordPress eles divulgaram. Agora a gente pega... novidade para uma comunidade, a coisa vai sendo trabalhada, né? É. Vem com uma notícia nova, bom, os primeiros... Está sempre aquele grupo que se posiciona radicalmente contra ou radicalmente a favor. Sim. E aí depois as coisas vão se ajustando. Se fosse ajustando, assim, desde o início, ninguém nem encheu o saco. Uhum. Só que não, aí surgiu agora, tá rolando esse buzz em cima da versão nova. E tem os cheats. Não vou atualizar, vou me manter permanentemente nessa versão. Aí dá um tempinho em atualizar. Porque o próprio pessoal do WordPress já se manifestou. Ó, não vamos mudar, essa vai ser nossa posição a partir de agora. Uhum. Nós vamos coletar os dados. Tipo, não vamos divulgar eles por aí, mas a gente vai ter essa base. E a galera tá... Eu acho que o ambiente corporativo está adotando bastante o WordPress, né? Por exemplo, o Web Insider é feito via WordPress. Aqui o blog da comunicação digital, os blogs dos cursos da Unicinos estão administrados pelo WordPress. E aí eu não tenho todas as funcionalidades que o WordPress oferece, porque a universidade escolhe algumas por precaução. Claro, por exemplo, digamos assim, eu consigo ter mais capacidade para, de repente, embedar algum conteúdo que, de repente, alguém que posta num blog de um curso que não tem esse perfil de tecnologia e tudo mais. Mas eles fizeram uma decisão uniforme, então... eu acabo tendo as mesmas funcionalidades do tipo, blog, do curso de biologia e tal. Então, porque, claro, o cara que de repente não conhece tanto vai lá e embeda um lance e pum, põe abaixo a interface e tal. Tem que ter um certo controle. Muito bem. Vamos passar agora pro Twitter. Apresente o Twitter. O Twitter, tá. Apresentarei antes. É uma rede social, né? Que tem um servidor para microblog. Ele permite atualizações pessoais com um texto de 140 caracteres, também de um SMS, né? Pode ser por SMS, por Messenger, e-mail, pelo site mesmo ou algum programa especializado, assim. Ele foi fundado em 2006. As atualizações, no caso, todas as mensagens que tu manda são exibidas no perfil e a pessoa que tiver... seguindo, no caso, eu explico melhor isso. Tu pode escolher as atualizações que tu quer que apareçam no teu, né? No teu perfil. Aí tu pode receber tanto por ali, pela página do Twitter mesmo, como por RSS, SMS ou algum outro programa. Tu acha que a popularidade do Twitter está associada a essa questão da mobilidade? Acho, com certeza. Eu não sei, é meio viciante assim também, né? Eu entrei e adorei, assim. Agora tô um pouco fora, porque tô cheio de coisa pra fazer. Mas acho, não sei, é muito simples, assim. Eu acho que a alma do Twitter é a mobilidade. Com certeza, tu tá na rua, tu tá não sei o quê, tu precisa comunicar alguma coisa, ou tu quer falar alguma coisa que tu viu. É muito rápido, muito simples. Ah, eu falei por cima do Jaico. É, quero fazer essa comparação. Mas eu acho que não só pela mobilidade, já que também é tão móvel quanto o Twitter. Sim. Tipo, tão rápido quanto. Eu acho que o Twitter ali é talvez a simplicidade da interface. Era ele é simpático. Dizer. Ele é extremamente simpático. E com isso faz uma conversa mais interessante com o seu consumidor, né? É, que no caso, assim, o público-alvo que eu acho, pelo menos seriam são jovens, geralmente que também utilizam o Orkut, ainda não tanto, né? Mas assim, acho que o foco são jovens assim pela interface. E, ou que utilizam alguma outra ferramenta, assim, ou de rede social. Ou profissionais ligados de alguma maneira. Eu acho que esse seria área, o público-alvo. Acho que eles quiseram atingir isso pela interface. Mas atualmente, por ser novo e tudo, os primeiros usuários eu tenho certeza, são da área da tecnologia. E eles costumam postar sobre bugs, que tem outros programas, sobre congressos. Até esses caras, eles... pega e posta uma besteira vez ou outra. Também, era tipo, isso que eu ia dizer. Mas vai desde uma coisa tecnológica, tipo, desde a área deles, da profissão, o que eles estão fazendo de trabalho, alguém que eles querem recrutar para a empresa, até se o tempo tá bom ou tá ruim, sabe? Tem o BBC News no Twitter, se não me engano. Sim, várias notícias. Outros grandes, New York Times também. Cada vez mais. Que a Lilian falou antes, tá tudo... Tem formas de determinados produtos, serviços e marcas se apropriarem do Twitter e construir uma voz interessante ali com o público, com né? Certeza. Sim. E é um jeito de fazer, por exemplo, no caso dos veículos de comunicação, acho que é um jeito de fazer jornalismo diferente também, né? Então, quando grandes veículos se apropriam disso, eu acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas aí. Será que o que interessa de informação mesmo está só em jornais, está só na internet em forma de portais, ou flip, pode estar dentro de outras coisas, de formas diferentes? É, mas tendo uma visão, não digo pessimista, assim, mas de outra forma, ele que sim, conversando com a Ria Pimentel, Damas, ela pegou e disse, não vejo futuro, acho que vai ficar todo mundo falando de coisa fútil, ou tipo, agora vou dormir, agora vou sair, agora vou beber. Mas assim, eu acho que isso pode acontecer. São os yus, mas eu acho que assim, quando os miguxos chegarem, e vão chegar com certeza, não tenho dúvidas, assim, pode ir para esse lado. Ou eles podem perceber que é um meio de fazer um jornalismo diferente, seguir algumas outras pessoas, algumas outras... Mas tudo depende muito da tua rede de followers, de quem tu tá following, né? Sim, mas também, com assim, certeza. É aquilo. A ferramenta existe, ela criou possibilidades. A partir de agora, é o que os usuários vão querer fazer delas. O Twitter pode gerar essa bagunça. A gente tem os dois maiores exemplos aí, o Twitter e o Jaico. O Jaico pode ir para outro caminho. Deve ter alguma outra ferramenta menor aí, de algum carinha que resolveu fazer, que a gente não conhece, e podem surgir outras que vão ter nichos públicos, tipo, rede social. Tá, Orkut, Facebook, a gente tem uma série de redes sociais focadas. Camiseteria, por exemplo, que apesar de ser um site para venda, é uma rede social. É uma rede social focada para um público específico. A gente pode ter redes sociais desse tipo, microblogging, para públicos específicos em breve. Daqui a pouco tu pode pensar que o Twitter, uma coisa foi comentada no Intercom, ele acabou talvez filtrando um pouco de uma tendência de alguns blogs serem puramente informações menos relevantes. O blog pode se tornar mais reflexivo, o post ter um pouquinho mais de conteúdo e tal. E o microblogging ser mais, muitas vezes, muita gente usa como aquela questão que originou o blog, né? Que é a questão do diário, ou então aquela filtragem de recomendação de links. Tal coisa para link, que é uma coisa que tu às vezes botava no teu blog, mas agora tu, de repente, usa o Twitter para aquilo ali. Mas lógico, né? O Twitter tá pegando ainda uma faixa de público muito específica. Uma outra hipótese seria pensar assim, o Twitter, ele substitui o Scrap. Em vez de tu botar o Scrap pro teu amigo, tu usa o Twitter lá. Mas é um pouquinho diferente também, porque o Scrap prescinde de tu entrar no profile e tudo mais. E o ambiente do Orkut, de certa maneira, é uma certa fortaleza cercada. Né? Tu entrou ali, e o Twitter parece ser um pouco mais assim. Eu tô vivendo a minha vida e o Twitter tá em paralelo. A dispersão no Orkut, acho que é muito maior também, né? Acho que no Twitter tu não tem tantas outras quantidades de informação que possam te dispersar, enfim, de tirar teu foco para algo, se tu quer usar ele para alguma finalidade específica. E então, além disso, até o próprio tamanho do texto, né? Claro, apesar de tu poder fazer vários posts, tu não vai ficar jeito de escrever também, coisas. Né? Tu não tu tem que aprender a ser sucinto. Sim. De certa forma, também, ele acho que isso a gente podia para fechar essa parte do Twitter, é lembrar a própria experiência do Intercom, quer dizer, a questão da mobilidade, tu tá num evento ou tá numa situação onde a interação com o evento tá acontecendo independente dos caras do evento estarem controlando ou não, né? Acho que isso é uma coisa absurdamente diferente, né, hoje em dia. Que é diferente do tu ter o celular do teu amigo e mandar essa palestra tá assim, tá assim. A amplitude da discussão é muito maior, né? É que ali também eu vi agora eu vou ter que dar uma visão meio pessimista. A galera usando, assim, principalmente tweetando, porque é novo, porque é só o pessoal da tecnologia. Tá, tinha muita gente ali, tipo, eles podiam estar postando pra gente de fora, mas pelo que eu vi era uma interação ali dentro do evento, principalmente. Tinha muita gente prestando atenção na palestra, aí ia ser o quê? O palestra no Twitter. Tipo, acho que foi principalmente assim, é novo, vamos postar, vamos dizer que a gente tá no Twitter. Acho que isso também faz parte, porque o Twitter é uma marca também, e é uma marca moderna, e de certa maneira, além da questão... Não as pessoas querendo... Também não. Até porque a maioria das pessoas que estavam lá e que estavam fazendo muita utilização do Twitter são blogueiros de muito tempo, e que fazem parte dessa rede. Eles têm uma rede também, até meio, né? Fechada, assim. Sim, e... Não sei. Eu acho que o equivalente a qualquer área profissional, que daqui a pouco o cara é médico e diz assim, tu conhece o estetoscópio? Não conheço. Mas como? Então, tipo, tu conhece tu trabalha? Eu trabalho com internet e tal. Pois é, tu viu o Twitter? Não, Twitter o quê? Daí, como assim tu não conhece o Twitter? O cara não conhece o Twitter, o cara não vê Facebook. É isso, coisas desse gênero. Né? É isso, exatamente. Então, acho que também acaba virando uma marca interessante. Essa é a pergunta que não quero parar de ser respondida ininterruptamente. Eternizada. Mais coisas sobre o Twitter? Os brasileiros já invadiram e já estragaram tudo? Ou nós temos esperança que vamos nos comportar de maneira... Está meio a meio, hein, ainda. Pelo menos vendo o post. Recentemente, como é que é? Recentemente, não, Reddit já é uma notícia batida. Lançaram um sitezinho que mostra as pessoas com mais seguidores no Twitter. Sim, que é lá, um turma... post... Um, tipo, como é que chama? Eu vi isso no blog do Chris Dias, aquele cara que participou. Sim, do, sim. Do, onde ele montou um aplicativozinho de fazer uma estatística de... É, posto. Inclusive, e a tua foto estava lá. A entre minha? A galera, uau! Tava entre uma das últimas, assim, mas estava lá. Mas tá lá. Tá lá. Com 15 updates e followers. Muito bem, muito bem. Então tá, falamos de Twitter, falamos de WordPress. E com isso a gente fecha essa... O anexo aqui. Puxadinho. Anexo. Anexo. Batate. Mas fechamos. Fechamos em grande estilo. Com dois serviços bem que estão bombando atualmente aí na web. Na web. Então tá, Helene, obrigado. De nada, eu que agradeço. Muito bem. Thiago, os amo, valeu. Valeu. Hasta la próxima. Tchau. Hasta.